Enquanto o dia canta, enquanto o dia esperanças e flores te revela, segue na estrada primorosa e bela da bondade que atende, ampara e cria. Não desprezes o tempo que te espia por santa e infatigável sentinela. E alma do amor que se desencastela, perdoa, alenta e crê, serve e confia. Lembra-te enquanto é cedo, tudo o tempo extingue, generoso e mudo, menos o eterno bem que excelso arde. E onde estiveres torturado embora, faze do bem a luz de cada hora, antes que a dor te ajude triste e tarde.